Eu queria ser do banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ar no suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me molhar. Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha. É claro que era da minha. Você não pode duvidar ou não ficar quieto. Não me deixe envergonhado, pois se ficar excitado